tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Thank you. Continuo a ouvir Ouro e Platina. Te beso, me sabe a poco. Cada vez que te tengo, me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Oh, Está a ouvir Ouro e Platina. Señoritas, le violette mi comprate, che la mandi Carmencita raccolte ed intrecciate per recarle alla città. Adornatevi, signore, del sereno fior gentile, nel silenzio al vostro cuore, in un fascino sottile, dolci cose vi dirà. E voi bel giovinotto, ben pettinato, perché così soletto guardate a lato. C'è una signora che vi sorride, implora e chiede, vuole delle viole. Bei signore e signoritas, dalla man di Carmencita, ora vola in tutta fretta fin quest'ultima violetta, ben felice chi l'avrà. Mi dovete perdonare, non ho altro questa sera, cosa mai vi potrei dare, la più bella violetera può dar solo quel che ha. Passa agora, na sua antena web, Ouro e Platina. Um beijo de anjo que ninguém se nega. Minha flor silvestre, d'amore che ne tudo nasce, tudo morre, tudo nasce, tudo morre, só este amor é que ne. Minha mora negra, minha flor silvestre, toda a gente soube que um beijo me deste. Minha mora negra, minha flor silvestre, toda a gente soube que um beijo me deste. Um beijo é desejo que é.